Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 11º programa, a Escola e Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Bem, isto está animado em tempo de férias natalícias, isto está muito animado. E vamos ficar ainda mais porque o João Oliveira hoje vai presentear-nos com música em tom natalício, não é assim, João? Exatamente. Senhor ouvinte, chega o Natal, também chega a tradicional música natalícia que não nos fartamos de ouvir. All I Want For Christmas Is You é uma música de Natal de Mariah Carey, a música foi lançada em 94. Ficamos agora com uma boa notícia de âmbito nacional, mas também internacional como verão, que posiciona muito bem o nosso país em termos turísticos. Não é assim, Catarina Duarte? Portugal eleito melhor destino turístico do mundo. Portugal venceu recentemente o prémio de melhor destino turístico do mundo nos World Travel Awards, tornando-se o primeiro país europeu a conquistar esta distinção ao derrotar concorrentes como o Brasil, Grécia, Maldivas, Estados Unidos da América, Marrocos, Vietnã ou Espanha. Em comunicado, a Secretaria de Estado do Turismo destaca que, na Europa, apenas as cidades de Londres e Paris já venceram este prémio, sendo o Dubai o destino que mais vezes foi distinguido com este galardão, considerado internacionalmente como o Oscar de Turismo. Também a cidade de Lisboa saiu vencedora ao conquistar, pela primeira vez, o prémio de melhor destino para City Break do mundo, atribuída pela sua atratividade e oferta de excelência no que respeita a estadias de curta duração. Já a parte de Sintra, uma empresa de capitais públicos que não recebe financiamento do Orçamento de Estado, venceu pelo 5º ano consecutivo na categoria Melhor Empresa do Mundo em Conservação, onde voltou a ser a única nomeada europeia e foi distinguida pelo trabalho de recuperação e restauro dos parques e monumentos sob sua gestão. Considerando tratar-se de um monumento único para o turismo em Portugal, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, afirmou ser o reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo dos anos por todos os que estão, de alguma forma, ligados ao turismo. Mas é igualmente o reconhecimento pelo país que temos, um país autêntico, inovador, que se souber reinventar, que reúne uma grande variedade de experiências e paisagens, um país que junta cosmopolitismo, história, tradição, sol, natureza e gastronomia. Um país que sabe e que gosta de acolher todos. Descrevendo Portugal como um destino turístico de excelência, a governante diz ser agora preciso continuar este trabalho de mostrar toda a diversidade do que Portugal tem para oferecer. Para além do prémio de melhor destino turístico do mundo, Portugal conquistou ainda as distinções de melhor organismo oficial de turismo do mundo, atribuído ao turismo de Portugal, e de melhor site oficial de turismo, atribuído ao portal oficial de informação sobre o país, o visitportugal.com. Salientando que esta é a primeira vez, em 10 anos de história, que o turismo de Portugal é reconhecido com prémios de âmbito global. Criados em 1993, os World Travel Awards reconhecem o trabalho desenvolvido na área da indústria turística a nível global, de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo, sendo a seleção dos nomeados realizada anualmente à escala mundial, pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo, oriundos de 160 países. Muito bem, esta é uma ótima notícia, não é assim, Catarina? Parece-te muito bem que Portugal receba este galardão de melhor destino turístico do mundo. Sim, exatamente. Extraordinário. Há umas sessões atrás nós tínhamos dito que ele tinha sido nomeado o melhor país europeu. Agora foi mundial, é à escala mundial, competindo com países que são tradicionalmente, exato, e alguns deles tradicionalmente destinos turísticos por excelência. Não é alheio a isto o facto de nós termos um país calmo, onde de facto que as pessoas sentem que aqui estão seguras, comparativamente com outros destinos até, que atraem muitas pessoas pela questão cultural. Basta irmos a Lisboa ou ao Porto para falarmos das duas cidades mais cosmopolitas que temos, onde percebemos que, de facto, o número de turistas tem vindo a crescer, não é? Exatamente. Vemos imensos, vamos à Ribeira do Porto e vemos centenas e centenas de turistas de várias nacionalidades, e na Baixa de Lisboa vemos a mesma situação. Isto é ótimo por todas as razões, não é, Catarina? Exato. Porque nos dá visibilidade no mundo, porque atrai cada vez mais gente e porque dinamiza a nossa economia. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. É verdade, esta semana na rubrica Jovens Atentos trago a notícia de que telemóveis serão banidos das escolas francesas no próximo ano letivo. Os telemóveis serão oficialmente proibidos para os estudantes de todas as escolas francesas no arranque do próximo ano letivo, no outono de 2018. A informação foi revelada pelo primeiro-ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, numa entrevista ao jornal francês Libération. Estamos a trabalhar nessa questão, disse, sublinhando que os telemóveis são já proibidos em algumas instituições francesas. Há escolas particulares que o fazem sem problemas, salientou Blanquer. Além de promover um melhor ambiente escolar, esta medida, que faz parte das promessas da campanha do presidente Emmanuel Macron, pretende melhorar as condições de saúde das crianças. Não é saudável para os mais novos passarem tanto tempo em frente aos ecrãs. Crianças com menos de 7 anos não deviam estar em frente a ecrãs, sublinhou. E o que lhe parece esta notícia vinda de França? Costuma dizer-se que as modas vêm de França. Que te parece, Bárbara? É assim, esta notícia até me parece bem, porque é realmente muito visível, não é? Quando estamos num intervalo de uma escola ou até mesmo sendo proibido em algumas aulas. Em algumas aulas não, em todas as aulas. O telemóvel é proibido, o seu uso em Portugal, dentro da sala de aula. Exato, mas eu estou a dizer que é visível mesmo em algumas aulas, com alguns professores e nos próprios intervalos. Pode é prevaricar-se, exatamente, não é? Que os alunos, de certa forma, desrespeitam essas regras. E mesmo nos intervalos, é uma constante os alunos estarem com os olhos sempre nos ecrãs. Acaba por se perder realmente o contacto e as conversas que se podem eventualmente ter durante um intervalo. Porém, contudo, acho que um telemóvel, quando usado de forma correta, que não é o caso, que pode ser bastante preciso, porque repare, se eu saio da escola e preciso ligar à minha mãe porque preciso que me venha buscar, como é que eu faço isso? Não é? Pronto, é essa a questão, que realmente deviam ser proibidos porque são mal usados, mas também há certas ocasiões em que poderiam ser precisos, portanto é uma questão de... é um impasse, digamos assim. Francisca, a tua opinião? Eu concordo com esta possível lei, pois, como a Bárbara disse, ninguém está a utilizar os telemóveis de forma correta. Por exemplo, nós estamos no intervalo e está quase toda a gente para ali a jogar nos telemóveis, não sei o quê, não sei o que mais. A tua opinião, Catarina? Eu concordo, de tal maneira não usarmos os telemóveis nos intervalos da escola, porque, na minha opinião, eu não os costumo usar nos intervalos porque eu gosto de falar com as pessoas e temos sempre alguma coisa para falar, porque raramente nas aulas podemos estar a falar. Mas reconheces que o demasiado uso do telemóvel e até abuso do telemóvel está a cortar, por vezes, o diálogo e a comunicação entre as crianças e os jovens, de quem estamos a falar? Muitas vezes sim, mas também acho que às vezes os telemóveis são bons utensílios para nós, porque, por exemplo, muitos professores hoje em dia já nos, como sabem que habitualmente nós trazemos sempre o telemóvel connosco, pedem-nos para fazermos pesquisas nos telemóveis que nos possam ajudar. Isso pode ser útil, até no contexto de sala de aula. Exatamente, mas acho que às vezes a excessiva utilização dos telemóveis não é um pouco... É perniciosa. Liliana, a tua opinião? Tal como as minhas colegas se referiram, eu concordo com esta possível lei. Que neste momento será só para os franceses. Mas achas que não ficaria mal de ser também implementada em Portugal? Não, eu falo por mim. Por exemplo, nos intervalos, eu costumo passar mais tempo a conversar com os meus colegas, que é a única oportunidade que tenho para falar com eles, do que propriamente a mexer no telemóvel, porque eu tenho muito mais tempo para fazer isso em casa, e a fazer pesquisas. Claro que é importante utilizar o telemóvel na escola. Pode acontecer alguma emergência e nós precisamos ligar a alguém. Mas não é uma coisa de vida ou de morte, não é necessariamente preciso. Até porque já houve muito tempo atrás em que não existiam telemóveis e as pessoas comunicavam na mesma. Precisamente. Vocês não se recordam, mas eu recordo-me ainda, estou há 20 anos nesta escola, eu recordo-me de haver um espaço ali no bloco B, onde estava uma funcionária permanentemente que era conhecida pelo PBBX, onde havia um telefone e onde as pessoas iam telefonar sempre que precisavam de contactar o encarregado de educação, o centro de saúde, etc. Era assim que funcionava e, portanto, as pessoas comunicavam na mesma. Portanto, a comunicação pode fazer-se efetivamente. É mesmo em contexto de sala de aula. Nós sabemos que é proibido o uso do telemóvel na sala de aula, a não ser que o professor autorize, como vocês já disseram, até para uma situação de pesquisa específica. Por exemplo, no dia da autoavaliação, quase todos os alunos me pedem para usar o telemóvel para fazerem, porque têm calculadora, para fazerem as contas da sua classificação final. E, obviamente, eu autorizo. E também, se for preciso pesquisar sobre algo, e às vezes, muitas vezes, não temos acesso à internet nos nossos computadores, estão na sala de aula, e o aluno acede. Aliás, há uma vertente, que vocês se calhar já se devem ter apercebido no âmbito da educação, que defende que o telemóvel tem que ser utilizado de uma forma diferente, mas pode ser usado numa perspectiva positiva, por exemplo, de objeto pedagógico, para pesquisas, para auxiliar em trabalhos, mesmo dentro da sala de aula. E eu não vejo mal nenhum nisso, desde que ele seja usado também corretamente, mas quero acabar de ouvir a vossa opinião, para depois emitir a minha. Liliana, tu achas que na sala de aula, que sabemos que apesar de ser proibido, com certeza que tu observas numa aula ou noutra em que os colegas o têm ligado, achas que isto é extremamente prejudicial e até pode criar ao desenvolvimento da aula, à aprendizagem do aluno, à atenção que o aluno tem, ou até eventualmente vir a criar atritos e problemas disciplinares entre professor e aluno? Ah, claro que sim. Por exemplo, há muitos alunos que utilizam a desculpa que é para ver as horas. Então, mas há relógios para isso e não é necessariamente preciso termos o telemóvel ao pé de nós. E eu observo constantemente colegas meus, e às vezes eu própria mesmo, a ver as horas no telemóvel. E claro que isso me vai distrair da aula, porque... é preciso ter um fio condutor durante a aula para seguir a matéria, e eu perder, por exemplo, um minuto ou dois, eu vou-me logo perder da matéria toda. Isso vai contribuir para o meu mau aproveitamento. Pior é quando não é só para ver as horas, mas é para, porque se está a receber uma mensagem de alguém, porque se está com a tentação de responder essa mesma mensagem, etc. Pois, eu concordo inteiramente com esta lei, porque eu acho que, e gostava que nós a importássemos de França. Concordo com o Sr. Macron. Porque neste momento o que eu verifico, Como perceberam, obviamente, eu sou do tempo em que não havia telemóveis e todos vivíamos perfeitamente e comunicávamos na mesma. E acho que se caiu num exagero. De facto, os nossos jovens não estão educados para usar o telemóvel, porque se calhar também não é culpa deles, porque se calhar não foram educados, de facto, para usar devidamente. Estão a abusar no seu uso, quer dentro, porque o usam também na sala de aula, indevidamente, inclusivamente para as famosas cábulas. Não sei se os senhores ouvintes sabem, mas agora não se fazem cábulas em papel, agora fazem-se cábulas no telemóvel, portanto as pessoas têm que estar atentos e pedir os telemóveis, pelo menos no dia do teste. E às vezes há sempre um outro segundo telemóvel que está escondido algures, também já aconteceu várias vezes, mas para além disso, há inclusivamente a situação de, já me aconteceu este ano, eu entrar às 8:15 no bloco B, que é o bloco central da nossa escola, onde está a sala de professores, e eu vejo um grupo de alunos que creio devem ser do 11º ou 12º ano, devem ser alunos que chegam muito cedo à escola e estão ali sentados naquela escadaria dentro da escola, dentro do pavilhão, e são aí cerca de uns 8 a 10 alunos, crescidinhos já, como é óbvio, e ninguém fala. É algo que me tem impressionado e quase todos os dias reparo nisso. Ninguém fala, todos estão com o telemóvel. Uns a jogar, outros provavelmente na internet, estão a navegar, sabe-se lá fazer o quê. O que me impressiona é que é um silêncio absoluto, que me faz muita impressão, porque eu recordo-me quando tinha a vossa idade e se nós estivéssemos em grupo, nós tínhamos sempre, como diz a Bárbara, tema de conversa. E o que me impressiona é isso, é que o mau uso dos telemóveis, até por questões de saúde, eu acho que, por exemplo, as novas gerações são muito desconcentradas, têm muita dificuldade em se concentrar na sala de aula, em estar atento. E eu acho que o que está a provocar isso, em parte, não deverá ser só, mas em parte, é o mau uso quer dos telemóveis, quer dos tablets, que, aliás, está provado, ao que parece, já há alguns estudos nesse sentido, que uma criança muito pequena não deve ter acesso a estes meios, porque isso é pernicioso para o desenvolvimento da sua capacidade, das suas capacidades intelectuais. E eu penso que esses estudos virão cada vez mais a fazer-se e perceber que estamos a abusar. É a sociedade, não são os jovens que têm a culpa. É a sociedade que está a permitir isto, que está... Eu até costumo dizer a brincar que agora as crianças nascem na maternidade e logo ao lado nasce um telemóvel com elas, porque eu vejo cada vez crianças mais novas com estes meios de comunicação, que me impressiona, porque assim, isto tem que ser controlado a partir de casa, isto tem que ser controlado a partir dos pais, dos encarregados de educação, mas que, como isto foi uma avalanche tecnológica que surgiu na geração dos vossos pais e todos os garotos começam a pedir um telemóvel, provavelmente muito cedo, e porque se sentem diferentes se não têm um telemóvel, e os pais acabam por ceder. E quem diz um telemóvel diz um tablet, etc. e tal. É assim, tudo tem que ser com conta, peso e medida. Neste momento o que eu noto é que o telemóvel é um elemento distrator extraordinário. 100.2 Oliveira do Hospital. Catarina, ficamos agora com nós e os animais. Animais não são brinquedos. Adotá-los no Natal só com garantias. O medo de que a decisão não seja tomada com consciência preocupa as associações. A chegada do Natal leva muitas pessoas a decidirem adotar um animal, por vezes para surpreender filhos, companheiros ou amigos. Mas como reagem as associações de apoio animal a esta situação? Nestas circunstâncias, Ana Maria Francisco, presidente de uma associação, garante que há necessidade de proteger os animais. Não podemos deixar de fazer as adoções sob pressão. O animal não pode ser visto como algo para pôr na árvore de Natal. Eu ando nisto há muitos anos e no dia 26 de dezembro já retirei de dentro de um caixote de lixo uma cadelinha bebé com um laçarote ao pescoço, juntamente com os papéis de Natal, recordou a responsável pela associação. Nesta senda, Ana Maria Francisco explica que o entusiasmo leva as pessoas a pensarem que o animal é um brinquedo e que têm de ser as associações a colocar um travão e a proteger os animais. Realçando que se tenta filtrar sempre o tipo de pessoas que pretendem adotar um animal, o Natal é uma época mais frágil e que requer cuidados redobrados. Assim, a responsável diz que por esta altura já saíram dois animais da associação, mas para famílias conhecidas. Por outro lado, Margarida Saldanha, da União Zoófila, salvaguarda que a adoção de animais na época natalícia é um facto que se verifica bastante, revelando que ainda há muito conceito em oferecer um ser vivo como prenda. A responsável explica que não tem nada contra esta oferta, mas que esta não deve implicar o efeito de surpresa na outra pessoa. E no mesmo seguimento, acrescenta que em janeiro são notórias as consequências destes casos. Temos um cão que se chama Gift, porque em janeiro apareceu com um laçarote no pescoço, referindo que o primeiro mês do ano é daqueles em que mais cães surgem abandonados. Pois, efetivamente, estamos na quadra natalícia, nada de ter a tentação de oferecer um cão, ou um gato, ou outro animal, se não temos a certeza que a outra pessoa o deseja e tem condições para o ter. Portanto, as associações estão aqui a chamar a atenção para isto, para não acontecerem estes casos trágicos que até acham muita piada à cadelinha, ou ao cãozinho, ou ao gatinho nos primeiros dias, mas depois sabemos que ele dá trabalho, que ele dá despesa, que exige cuidados, que as pessoas muitas vezes não estão para ter e depois o animal acaba por ser abandonado ou maltratado. E isto é inadmissível, já várias vezes aqui o dissemos. Portanto, sejamos responsáveis e portanto, quando é oferecer, só se tivermos muito a certeza que a outra pessoa deseja muito o animal. Quando é a crianças, cuidados redobrados, porque aí é assim, se os pais não querem aquele animal em casa ou não têm condições, não podemos estar a oferecer um animal a uma criança, obviamente que não pode ser responsável por ele. Catarina, vamos sempre lembrar aos nossos ouvintes. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. E os mais fiéis? FM. Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. O Ministério Público está a investigar uma possível venda online de um lince ibérico, espécie em vias de extinção. Na origem da investigação, confirmada à Lusa pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, está um anúncio à venda urgente de um lince ibérico por um preço negociável de 1.500 euros publicado no OLX. O autor do anúncio refira também que o exemplar para venda tinha sido capturado com uma armadilha para raposas no concelho de Alcontim, no Algarve. O animal é muito bravo, mas com o tempo irá ficar mais manso. Prometia o anunciante, acrescentando que vendia o animal porque não queria ser apanhado com ele em casa e porque já teria atacado o filho inúmeras vezes. A tramitação pelo Ministério Público foi invocada pela ICNF para não adiar de momento mais detalhes sobre o caso. Uma fonte policial diz à Lusa, no entanto, que a fotografia que acompanha o anúncio foi retirada de uma reportagem televisiva, havendo a hipótese do autor do anúncio nem ter um animal para vender. Mas sabe-se que desapareceu um lince em agosto na zona de Alcotim e em setembro foi encontrada uma coleira que pode pertencer a esse animal e foi entregue ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para determinar a quem pertencia. Isto já permite também pensar que o animal possa mesmo ter sido capturado e posto à venda. Pois cá está quase isto, o título poderia ser o incrível. Portanto, alguém, se isto se vier a confirmar, de facto alguém roubou este animal, que como sabemos é um animal em vias de extinção, e o colocou à venda no OLX. E, portanto, as autoridades estão a investigar. Esperemos que não seja verdade. Seria melhor assim. Mas, de facto, isto é mais um caso lamentável de como não há respeito pela natureza nem pelos animais. Rádio Boa Nova. Last Christmas é uma das outras músicas de Natal das mais antigas. Originalmente criada pela banda Wham, foi lançada em 86. Still catch my eye. Tell me, baby, do you? bem, agora vamos ficar com um tema muito quente, apesar da quadra ser natalícia. O tema, se calhar, o tema para já é um tema tabu. Na nossa sociedade não se discute o tema da morte, daí que estes temas normalmente são pouco apetecíveis para a discussão. Mas a Bárbara, que nos traz aqui temas de âmbito político, com certeza os senhores ouvintes deram-se conta que esta é uma questão, estamos a falar da questão da eutanásia, está posta à discussão e até se fala num possível referendo à população portuguesa. Esta lei vai ser votada brevemente na Assembleia da República, ao que percebemos. E, portanto, vou dar a palavra à Bárbara, que vai dar o pontapé de saída sobre o tema, e o que ela propôs aos colegas em estúdio foi fazermos um pequeno debate em torno do tema. Com certeza há opiniões divergentes, porque é da divergência também que sai a luz. Então, Bárbara. Boa tarde, senhores ouvintes. Hoje, na rubrica de política, optei por uma abordagem diferente. Propus aqui no estúdio que se realizasse um debate acerca de um tema tabu que está por aí no prato do dia, a eutanásia. Esta iniciativa foi muito bem recebida por parte dos meus colegas e hoje iremos mostrar opiniões distintas acerca desta temática. A eutanásia é a morte assistida de doentes em estado terminal. Existem três tipos de eutanásia: a eutanásia voluntária, que é deliberada pelo próprio doente; a involuntária, que é por terceiros, geralmente familiares; e a não voluntária, que é praticada contra os desejos do doente, que é geralmente por faltas de meios dos hospitais, como falta de fármacos, de espaços ou mesmo das máquinas que ligam o doente à vida. As perguntas que aqui se colocam são as seguintes: é a eutanásia uma morte digna? Se deveria ser destinada apenas a um doente em estado terminal ou para todos aqueles que manifestem vontade? Será que a eutanásia, se legalizada, deixaria de ser vista como um ato de misericórdia e passaria a ser visto como uma forma do Estado de conter os custos do sistema de saúde e até poderia ser uma prática bastante banalizada, como há em diversos países? Por fim, obviamente que isto vai resumir a uma opinião contra ou a favor da eutanásia. Ainda adianto que os países que atualmente legalizaram esta prática foram a Holanda, a Suíça, a Bélgica, o Luxemburgo, a Alemanha, a Colômbia, o Canadá e em 6 estados dos 50 dos Estados Unidos da América. Porém, cada país tem regras e diretrizes diferentes para a aplicação de eutanásia. Dou o exemplo da Alemanha, que o doente pode, após expressar a sua vontade, o médico pode lhe prescrever medicamentos que irão causar uma morte, que supostamente é diferente de outros países, porque noutros países é aquela questão de desligar as máquinas. Eu posso começar apenas a dizer que eu não sou de todo a favor de eutanásia. Acho que é uma prática que vai conceder um atentado à vida humana. Mas quero esclarecer aos senhores ouvintes que eu, mesmo sendo contra a eutanásia, não sou a favor do sofrimento, nem pouco mais ou menos. Porém, sei que o sofrimento faz parte da condição humana. Ou seja, nós sofremos, por exemplo, quando somos cansados, ou estamos com fome, ou doentes, ou etc. Porém, considero que a falta de convivência com a adversidade não se apaga quando ela surge. Ou seja, não é ignorarmos as dificuldades que elas irão desaparecer. Portanto, considero que aquilo que provoca o sofrimento, se não se trata, irá intensificar-se. Ou seja, se não se alivia uma dor, ela continua a doer cada vez mais. Considero que é preciso desmontar a realidade ou o mito de que, para acabar o sofrimento, o melhor ou a única maneira é a morte, porque, na minha opinião, não é. A solução deve ser exatamente o oposto. Aquilo que provoca o sofrimento deve ser tratado e isto deve ser feito com todas as forças até o limite que a ciência o permite. Porque assistir a uma morte não confere a dignidade, mas sim assistir o doente até morrer. Isso sim é que pode conferir uma dignidade à vida. Porque a questão aqui não é a dignidade da morte, mas sim ter uma vida digna. Opiniões divergentes? Catarina. Divergindo com a opinião da Bárbara, eu estou a favor da eutanásia. Acho que é uma prática que deveria ser aceitada em Portugal, tanto em Portugal como noutros países. Na minha opinião, quando uma pessoa está num estado crítico em que já não há volta a dar, não percebo qual é a lógica das pessoas de quererem prolongar uma vida que já não tem volta a dar. Quando estão... Já não é vida, é isso que tu queres dizer? Exatamente. Já não é vida digna. Exato. Para que ter uma pessoa ligada a máquinas se sabemos que ela só vai estar presente perante nós, ligada a máquinas constantemente? Mais vale dar um ponto final logo. Se está em grande sofrimento. Exatamente. Ou para que é só nós... aí que tem sentido a eutanásia. Não é só a pessoa que está a sofrer, é a pessoa e é as pessoas e é a família à volta delas. Acho que às vezes mais vale acabar logo dando um ponto final às coisas que estar cada vez dando assim às pessoas a oportunidade para escolher. Isto será sempre uma escolha pessoal, não é assim? Sim. Ninguém impõe a ninguém. É isso que tu queres dizer? Exato, exato. Portanto, as pessoas poderão escolher livremente que, no caso de uma doença terminal, que está mais comprovado que, portanto, não tem qualquer viabilidade de vir a ter saúde e que está desenganada e que a medicina não consegue responder e, portanto, a pessoa não quer passar aquela fase final de sofrimento atroz, nem para ela nem para os familiares e, portanto, decide que lhe seja aplicada a eutanásia, em plena consciência, é isso? Exatamente. Passamos a outra opinião divergente, a Liliana. É tal como a Bárbara, eu sou contra a eutanásia. Numa das perguntas que ela fez, eu acho que não nos cabe a nós nem a ninguém definir se temos uma morte digna ou não digna. Porque isso não existe, é uma morte, não, nós não vamos morrer de forma mais ou menos digna. Em relação à escolha das pessoas, eu acho que vale a pena sempre a ter mais alguns dias ou meses ou até anos de vida. Eu, pronto, durante a minha pesquisa, eu encontrei um caso de um jovem que tinha 20 anos quando sofreu um acidente de carro e que esteve durante 15 anos em estado vegetativo persistente ou permanente. A família sempre acreditou e nunca tomou a decisão por ele de aplicar a eutanásia. E o certo é que 15 anos depois esse jovem recuperou sinais de consciência. Eu acho perfeitamente concebível a ideia de prolongar a vida desse jovem durante 15 anos para no fim ter uma recompensa, mesmo que seja mínima. Eu acho que vale sempre a pena, é sempre uma alegria para a família. E é isso. A Bárbara ficou aqui muito irritada com uma questão que disse a Catarina e vai responder. Realmente fiquei incomodada quando foi dito aqui no estúdio, já por diversas vezes, que uma pessoa estava realmente doente e não... E não tinha mais esperança de vida e que já não havia volta a dar. A questão é que dizer a alguém que a sua vida já não tem sentido é concordar que a única saída é a morte, oferecendo-se ainda para colaborar com esta, é equivalente a empurrar para o abismo e desumaniza uma sociedade inteira. Porque quem somos nós ou quem é um médico para dizer que já não há volta a dar? Quem é um médico para dizer que já não há solução? Podemos sempre esperar por um milagre. Quantas pessoas é que já não saíram da medicina convencional para a medicina tradicional e arranjaram esperança de vida, conseguiram contornar a doença? Quantas? A questão é realmente essa, por isso eu considero que legislar a eutanásia é ir contra uma cultura humanista que tantos séculos vou cimentar, mas também é violar a Constituição e ofender todos aqueles que lutaram pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Direito à vida, um direito sagrado, inviolável, um direito natural, quiçá. Muito bem. Francisca, a tua opinião? Eu, tal como a Catarina, sou a favor da eutanásia, pois acho que nós não devemos sofrer nos nossos últimos suspiros. Por exemplo, faz contas que eu agora sofri um acidente. Foi-me diagnosticada uma morte cerebral. Para que é que me vão prolongar a vida com máquinas se eu já não estou consciente? E muito dificilmente vou voltar a ficar. Ou se tem a certeza que não há a mínima hipótese de voltar a recuperar. Muito dificilmente isso vai acontecer. Portanto, só nesses casos extremos, não é? Ou os meus familiares é que estão a sofrer. Eu já não estou tanto a sofrer porque já estou morta, tecnicamente. Claro, muito bem. João, desempata. Temos dois a favor e dois contra. Na minha opinião, a eutanásia deve existir em Portugal, porque a eutanásia, as pessoas podem pedi-la. Por exemplo, eu estava em morte cerebral e pedi a eutanásia, porque eu não queria estar mais a sofrer. Nós só estamos a sofrer enquanto a morte é inevitável. Nós, onde nascemos, já temos uma morte certa, não sabemos quando nós vamos ter, ou seja, podemos morrer uma vez por logo em vez de estarmos a sofrer. Claro, depois desse sofrimento e estarmos desligados às máquinas, podemos sobreviver, mas a chance, temos uma maior chance de morrer do que sobreviver, ou seja, mais vale logo morrer de uma vez. Queres dizer evitar o sofrimento, é isso? Exato. Lili? Eu estou a perceber, por alguns discursos aqui dos meus colegas, que eles acham que há um sinónimo da não utilização de eutanásia, que é obrigatoriamente o sofrimento sem nós tomarmos a medicação para o aliviar. Não é necessariamente isso, não é preciso a morte para aliviar o nosso sofrimento. Há cuidados, nomeadamente os paliativos, que asseguram uma qualidade de vida aos utentes até ao dia da morte. Não é necessariamente estar a sofrer, não é essa a ideia que eu quero passar. Claro. Pretendemos, com este breve debate, alertar aqui para uma questão que provavelmente vai estar em discussão na nossa sociedade brevemente, porque ela vai ser discutida na Assembleia da República. Já ouvimos dizer aos vários partidos que vai ser dada liberdade de voto às várias bancadas. Isto quer dizer que não há disciplina de voto. Habitualmente os partidos usam a disciplina de voto, mas nestes casos, obviamente, não pode ser usada, porque dentro do mesmo partido pode haver opiniões divergentes, são questões do foro moral. Vamos só aqui fazer um apanhado que, Obviamente, falar deste tema não é fácil. Deveremos informar-nos para termos opinião a favor ou contra. Pode-nos vir a ser pedido até um referendo, e aí teremos que, enquanto cidadãos, expressar a nossa opinião. Falou-se aqui dos cuidados paliativos, que é uma área da nossa saúde que começou há pouco tempo. Ao que investiguei, só há 6 unidades deste tipo de cuidados em Portugal, o que é insuficiente, porque de facto, assim, na fase final da vida, todos nós merecemos ter dignidade e, portanto, estes cuidados paliativos são imprescindíveis. Por exemplo, o tratamento para a dor, e sabemos que há doenças terríveis que provocam uma dor enorme e prolongada, e portanto estes cuidados paliativos são fundamentais. E deve-se apostar nisso, sem dúvida. Depois, a questão da eutanásia deverá ser sempre uma questão do foro pessoal de cada um. As pessoas deverão ser livres, no caso dela vir a ser legalizada, de escolher ou não. Sabemos que há organizações muito poderosas em Portugal, nomeadamente a Igreja Católica, que é frontalmente contra, por razões óbvias, alegando argumentos como, por exemplo, o direito sagrado à vida, o primado do indivíduo e não da sociedade. Ao contrário, temos outro tipo de igrejas, como, por exemplo, a Igreja Calvinista, que sempre se mostrou com outras características, que sempre se mostrou a favor de eutanásia, sobretudo em condições específicas. Portanto, há muitos argumentos que nós podemos encontrar, quer a favor, quer contra. Contra, por exemplo, temos quase todos os religiosos, éticos, políticos e morais. Do ponto de vista religioso, a eutanásia é sempre vista como o pôr termo a uma à vida que só pode ser, segundo as religiões, retirada por quem a deu, neste caso o Criador. Para quem defende a eutanásia, existem, sobretudo desde a década de 80 do século XX, várias organizações em muitos países que falam desta situação de eutanásia, ou seja, uma morte digna, como é chamada, que agrupa 37 organizações, em que as pessoas, no caso de a eutanásia ser legalizada, e a Bárbara já citou aqui os vários exemplos europeus e extra-europeus que têm a eutanásia legalizada, em que as pessoas, em vida, deixam um testamento em que prevêem se, naquela situação terminal, e obviamente só numa situação terminal de grande sofrimento, é que as pessoas terão direito a ter a pôr termo à vida. Quem é a favor da eutanásia acredita, e eu integro-me neste conjunto de pessoas, quem é a favor da eutanásia acredita que este é um caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas que estejam em fase terminal ou sem qualidade de vida. Cada pessoa tem consciência para decidir por si próprio, estando na base a escolha pela prática ou não de eutanásia. A eutanásia não apoia nem defende a morte em si, apenas faz uma reflexão de uma morte mais suave e menos dolorosa que algumas pessoas optam por ter, em vez de terem uma morte lenta e de grande sofrimento. A escolha da morte não poderá ser irrefletida. As componentes biológicas, sociais, culturais, económicas e psíquicas têm que ser avaliadas, contextualizadas e pensadas, de forma a assegurar a verdadeira autonomia do indivíduo que alheia de influências exteriores à sua vontade. Portanto, percebemos que este é um tema muito fraturante, provavelmente alguns dos nossos ouvintes até acham estranho que nós o tenhamos escolhido nesta altura do ano. É sempre bom pôr as pessoas a pensar, obviamente a procurar mais informação sobre o assunto, a discutir e a perceber também o que é que cada um de nós quer quando chegar a nossa fase final da vida. Se viermos a ter um referendo em Portugal, há partidos políticos que defendem isso, uma vez que é uma questão muito pessoal e muito do foro moral, pois os meninos que já tiverem 18 anos já serão chamados a responder. Veremos, este é um tema que vai estar muito... Se calhar poderemos voltar a ele até quando estivermos com um grupo maior, se calhar daqui a algum tempo. Vamos ver quando é que isto será discutido. Não sei, Bárbara, tens noção de quando é que vai ser discutido na Assembleia da República? Ainda não está agendado. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Driving Home for Christmas é uma música da Vito Fonseca. A voz foi gravada ao vivo enquanto conduziu uma Vespa 150 de 64 no dia 9 de dezembro de 2015 na praia de São Pedro de Moel, em Leiria, Portugal. A música foi publicada no YouTube 2 dias depois. Driving home for Christmas, I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long. And I will be there, I'll sing this song to pass the time away, driving in my motorcycle, driving home for Christmas. It's gonna take a little time, but I'll get there. Top to toe, tail back. Well, I got red lights on the run. Soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground. So I say for you, though you can't hear me when I get through, I feel you near me, driving in my motorcycle, riding in my motorcycle, driving home for Christmas with a thousand on the run, driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I say for you, though you can't hear me when I get through, I feel you near me, driving in my motorcycle. I'm riding in my motorcycle. I'm driving home for Christmas. And I got a thousand memories. Ficamos agora com uma sugestão de leitura de Natal, ao que parece, não é assim, Liliana Silva? É sim, senhora. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana trago um conto de Natal de Charles Dickens. A história apresenta-nos Ebenezer Scrooge, um homem avarento que abomina a época e o espírito natalício. Trabalha no escritório em Londres com Bob Cratchit, o seu pobre mas feliz empregado. Pai de 4 filhos, com um carinho especial pelo frágil Tim, que tem graves problemas de saúde nas suas pernas. Scrooge faz o seu empregado trabalhar incansavelmente, sem lhe dar dispensa no dia de Natal, privando da companhia da sua família. Na véspera de Natal, Scrooge recebe através de um sonho a visita do seu ex-sócio, Jacob Marley, morto há 7 anos naquele mesmo dia. Marley diz a Scrooge que o seu espírito não pode descansar em paz, já que nunca foi bom nem generoso em vida, mas que Scrooge tem uma oportunidade de o ser. Diz-lhe também que após a sua visita, virão 3 espíritos para visitá-lo e fazê-lo mudar de ideia em relação ao Natal. E assim acontece. O primeiro espírito chega. Um ser com uma luz que emana da sua cabeça e um apagador de velas debaixo do braço, juntamente com um chapéu. Este é o espírito dos natais passados, que leva Scrooge numa viagem pelo tempo. Mostra-lhe a sua adolescência e o início da sua vida adulta, quando Scrooge ainda gostava de festejar o Natal. Triste com as lembranças, Scrooge coloca o chapéu na cabeça do espírito, ocultando a sua luz. O espírito desaparece, deixando Scrooge de volta ao seu quarto. De seguida vem o segundo espírito, o do Natal do presente. É um gigante risonho com uma coroa de azevinho e uma tocha na mão. o espírito mostra a Scrooge as celebrações do presente, incluindo a humilde comemoração natalícia dos Cratchit. Apercebe-se então de que, apesar de pobre, a família do seu empregado é muito feliz e unida. No fim da viagem, o espírito revela sobre o seu manto duas crianças de caras terríveis, a ignorância e a miséria, e pede que os homens tenham cuidado com elas. Após o aviso, parte. Por fim, chega o terceiro espírito, o dos natais futuros. Apresenta-se como uma figura alta, envolta num traje negro, que oculta o seu rosto, deixando apenas à vista a sua mão. O espírito não diz nada, aponta apenas para um quadro negro onde está retratada a morte solitária e sem amigos de Scrooge. Após a visita dos três espíritos, Scrooge amanhece como um homem novo e regenerado. Passa a amar o espírito natal e a ser generoso com os que mais precisam, nomeadamente a família do seu empregado, Bob Cratchit, tornando-se um segundo pai para o pequeno Tim. A mudança foi tão radical que se diz que ninguém celebrava o Natal com mais entusiasmo do que ele. Este conto é perfeito para os amantes do Natal e para nos fazer perceber que o mais importante nesta época é fazer os outros sentirem-se bem e contribuir para a sua felicidade. Muito bem, eu diria que não seria só importante fazer isso no Natal, mas durante todo o ano. FM. Boa nova. Ficamos agora com uma sugestão de cinema, também parece que em tom de Natal, não é assim, Catarina? É verdade. Ao longo dos séculos, houve uma história que foi passando de geração em geração. Este ano, vive o primeiro Natal de uma perspectiva completamente diferente. O filme que eu trago hoje é A Estrela de Natal. Cyrus! Débora! Estava à espera de virar à esquerda dois desertos atrás. Estes três espertinhos estão perdidos. Para mim chega! Vou libertar-me das rédeas! Dos estúdios que fizeram o Hotel Transilvânia. Há mais de dois milénios existia uma pequena aldeia onde vivia Boo, um burro muito expedito que sonhava com grandes aventuras. Determinado a acabar com a monotonia, fugiu do dono e seguiu viagem em direção ao mundo. Assim se fez amigo de Ruth, uma pequena ovelha desmalhada, e de Dave, um pomo com grandes aspirações. Os três amigos resolveram então seguir uma estrela muito especial, que segundo a lenda, os levaria a conhecer o Messias. O que eles nunca poderiam imaginar era que essa resolução os levaria a fazer parte de uma das mais belas histórias de sempre. Produzido pela Sony Pictures Animation, um filme de animação com espírito natalício, realizado por Timothy Ricard. Nos cinemas este Natal. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com uma personalidade, desta vez a cargo da Liliana Silva, e é de uma personalidade que, não sendo natural do nosso concelho, escolheu o nosso concelho para viver e cá faleceu. E era uma figura ilustre da Holanda, um escritor muito relevante na Holanda. Gerrit Komrich foi um cronista, ensaísta, romancista, antologista, tradutor, libretista, dramaturgo, crítico, pensador e bibliómano holandês, que se apaixonou por uma pequena aldeia no interior de Portugal e lá escolheu viver os seus últimos dias. Na Holanda, é considerado um dos maiores autores do país, tendo um estatuto muito semelhante ao de José Saramago, em Portugal. Publicou várias dezenas de livros, escreveu centenas de poemas e contribuiu para milhares de crónicas e semanários. Com uma mente muito dinâmica e curiosa, lançava-se em campanhas contra o que considerava errado no mundo, não se considerando porta-voz de ninguém. Nascido a 30 de março de 1944 na Holanda, Gerrit Komrich e o seu companheiro Charles Hoffman visitavam Portugal regularmente desde 1978, decidindo por fim emigrar para este país em 1983. Em outubro de 1984, depois de várias tentativas de encontrar a casa ideal, instalaram-se no Palácio dos Botelhos, em Alvites. Num país com uma mentalidade ainda pouco receptiva a novas realidades, um casal gay levava à criação de rumores que em nada se aproximavam com a realidade. Por esse motivo, o casal acaba por comprar a Casa Branca da Dona Clara em Vila Pouca da Beira, onde se vieram instalar. As difamações, começadas em Alvites, perseguiram o Sr. Doutor e o Sr. Charles, como eram conhecidos na aldeia, que se esforçavam para se aproximar da população e mostrar que as acusações de que eram alvos não passavam de meros boatos. Os 5 anos que viveu em Alvites serviram de inspiração para um novo romance sobre a aventura na pequena aldeia, intitulado Atrás dos Montes. Em Portugal, escreveu ainda outras obras, como o libreto da ópera, Melodias Estranhas, a antologia poética Contrabando, e na altura da sua morte planeava-se a edição de mais títulos em português, entre os quais um livro de crónicas da aldeia, intitulado Vila Pouca. Apesar de ter vivido durante várias décadas em Portugal, este grande autor holandês nunca viu o seu trabalho a ser devidamente apreciado no país que tanto amou, sendo que a maioria dos seus livros nunca chegaram a ser publicados em português. A 5 de julho de 2012, Gerrit Komrich faleceu em Amsterdão, tendo sido sepultado a 19 de julho de 2012 no cemitério novo de Vila Pouca da Beira. Pois provavelmente Oliveira do Hospital e o nosso concelho ainda não fez uma justa homenagem a este escritor que escolheu Vila Pouca da Beira para viver os últimos anos. De facto é uma figura notável da literatura holandesa e inclusivamente, como vocês sabem, criou uma fundação que já proporcionou a alunos da nossa escola, temos uma parceria com um colégio que tem o seu nome na Holanda, e já proporcionou a alunos da nossa escola viajar até lá. E, portanto, temos uma parceria estabelecida com esta fundação deste escritor. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Olá, sou Ana Free e estou aqui com os alunos da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, na Escola e o Meio. Muitos beijinhos! I wanna walk with you down snow-covered streets. Arm in arm, we'll walk the avenue. I wanna lay down as the fire warms our hands. 'Cause I could never imagine a Christmas without you. I wanna see the lights reflected in your eyes. Hold you close to me under the moon. I wanna wrap your gifts with a kiss on everyone. 'Cause I can never imagine a Christmas without you. And I know you'll be there for me. Another Christmas. I wanna dance with you and hear the choir sing. Buy a cup of coffee from the square. I wanna see your happy face and give you everything. Christmas isn't fun without you there. And you know I'll be here for you. The Christmas run and get the mistletoe. Underneath I kiss you slow. Sweet like cotton candy kiss this Christmas. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. No passado dia 19 de dezembro, a grande família do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital reuniu-se na já tradicional ceia de Natal, primorosamente confeccionada e servida pelos cursos profissionais de restauração. Imperaram o espírito de fraternidade, a alegria e a emoção. Esta ceia teve também um caráter solidário, de dádivas pecuniárias que serão entregues às vítimas dos incêndios de 15 de outubro. Está já disponível o Mega 5, a primeira edição do Jornal do Agrupamento deste ano letivo, onde se podem encontrar as notícias dos principais acontecimentos que marcam a vida escolar. Podem comprar o jornal nas papelarias das escolas do agrupamento. Leiam o Mega 5 e divulguem-no, porque ele fala, obviamente, da nossa escola. O presépio e a árvore de Natal na escola secundária do nosso agrupamento. O seu grande promotor é o professor Fernando Lobo. A árvore é a obra sua, que ano após ano vai enriquecendo e tornando mais bonita. O presépio é da autoria da professora Susana Valadeiro e os enfeites foram concebidos pelos alunos dos professores Silvio Miguel, Susana Valadeiro e Margarida Santos. Rádio Boa Nova. Last Christmas I gave you my heart, but the very next